Rádio Brasil Espírita apresenta o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, que Deus esteja no coração de todos. Vamos dar início a mais um programa Pétalas de Luz, que tem como objetivo auxiliar na prática do Evangelho no lar. Estudar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo nos ajuda a trilhar os caminhos da vida segundo a vontade de Deus. A atmosfera de paz que o Evangelho no lar oferece une mais as pessoas, proporcionando uma vivência mais tranquila, de compreensão, tolerância e paciência. Protege os lares de vibrações pesadas, higienizando o ambiente pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados, e ainda possibilitando ajuda aos espíritos necessitados de luz. Prepara todos os membros da família para enfrentar as vicissitudes, mantendo os princípios da oração e vigilância dos pensamentos e sentimentos. Então, para essa prática, devemos escolher sempre o mesmo dia e hora da semana em que todas as pessoas da casa possam participar. Sugerimos que se coloque água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Em seguida, façamos na sequência uma oração, a leitura de uma mensagem edificante, a leitura do Evangelho e comentários sobre a mesma, e finalizando com uma prece. No programa de hoje teremos a participação especial de Júlio Miranda, de 13 anos e que mora em Aracaju. Para a preparação do ambiente, vamos pedir ao Júlio que leia a mensagem No Caminho da Perfeição, do livro Reconforto, lição número 2, página 25, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. No caminho da perfeição, recorda a sementeira de bênçãos da terra. Se desejas atingir a seara do aperfeiçoamento maior na espiritualidade superior, não há edifício sem base, tanto quanto não existe realização sem esforço. Lembra-te de que Jesus não nos pediu o impossível. As lições do Divino Mestre permanecem vazadas nos quadros mais simples da natureza. Um grão de mostarda, uma candeia sob o velador, adjacências de um lago e através de barcos humildes, emoldurou sem ouro e sem poder humano. A maior epopeia de amor universal que a humanidade já presenciou no curso dos séculos. Não te esqueças de que o serviço de aprimoramento deve começar nos aspectos mais insignificantes da nossa própria vida. Um sorriso em casa, um favor espontâneo aos amigos, um olhar de compreensão a quem sofre, uma prece pelos adversários, um gesto de fraternidade, silêncio diante da calúnia, socorro mudo aos enfermos, a caridade de uma boa palavra em auxílio aos ausentes. Não procures a perfeição pela virtude postiça. Somos seres humanos encarnados e desencarnados com as nossas raízes ainda presas à terra, mãe admirável de nosso desenvolvimento através dos milênios. Não pretendes voar sem asas, entretanto, se ainda não somos anjos, podemos ser companheiros da bondade fiel. Tanto quanto possível, começa hoje o ministério da boa vontade, para com todos a partir do teu santuário doméstico, e amanhã conseguirás abençoado equilíbrio em mais amplos degraus no caminho ascensional da evolução. Jesus, amigo, sabemos que o Evangelho é um guia precioso para a nossa evolução. Nos ajuda a entender e resolver os mais complexos problemas familiares, juntamente com a oração, sendo o bálsamo fortalecedor de nossas almas. Por isso, Senhor, te pedimos que iluminai nossos caminhos para que entendamos o significado mais profundo de tuas palavras, que possamos captar a essência dessas lições imortais, divulgando-as como um abençoado momento de equilíbrio e aprendizado, utilizando da suavidade, simplicidade e desejo sincero de auxiliar. Que nossos corações ampliem a centelha do amor e que nossa mente adquira a sabedoria, para que saibamos respeitar os limites de cada um, com paciência, tolerância e compaixão. Mas, por outro lado, que possamos ser, conforme disse Jesus, pescadores de homens, iluminando consciências. Assim seja. Bom, amigos, vamos ler agora o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, com tradução de José Herculano Pires. O capítulo sorteado para hoje foi o capítulo 17. Sede Perfeitos, Caracteres da Perfeição, itens 1 e 2. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo o disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios, e mesmo os dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo o que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral maior ou menor. Do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no qual ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Sobre essa passagem, o Evangelho nos fala que a essência da perfeição está na caridade, que representa o conjunto de todas as outras virtudes. Ser caridoso não significa entregar a alguns irmãos necessitados um pouco do nosso supérfluo, e sim amar ao próximo como a nós mesmos. Quando fazemos algo que viola a lei da caridade, como por exemplo, quando somos grosseiros com alguém e depois nos arrependemos, queremos ser perdoado. Desejamos que a pessoa veja que no geral somos bons. Assim, achamos que não há razão para que o outro guarde mágoas, sendo bastante tolerantes conosco mesmo. Mas, quando somos afetados pelo mau humor do nosso semelhante, agimos com melindre, armazenando em nosso coração sentimentos de rancor e animosidade, deixando esse mal permanecer por longos anos e até mesmo por diversas existências, acarretando várias sequelas. Esquecemos que somos uma família, filho de um mesmo pai. Portanto, os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus e, consequentemente, nossos irmãos. Deus os ama e providenciará recursos e caminhos para que eles alcancem a perfeição, com a mesma bondade com que age a nosso favor. Com o conhecimento do Evangelho, passamos a entender que temos que perdoar para sermos perdoados, mesmo porque somos portadores de grande imperfeição e ainda suscetíveis de violar a lei de caridade. Além disso, o amor pelos nossos inimigos dá-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a úlcera gástrica e outras doenças de ordem física e psíquica, encerrando uma fase de conflitos, deixando o coração livre para fazer brilhar a luz do amor e nos imunizar contra as perturbações em torno de nós mesmos. As mágoas e a raiva geram em nós um peso, uma angústia e um desconforto constante. Elas se escondem no corpo, assim como as doenças crônicas, precisando de tratamento urgente, e a sua cura está dentro de nós mesmos. Muitas pessoas, após as crises na saúde do corpo, fazem uma autorreflexão e conseguem a cura. Ampliando em nós a fé e compreendendo a lei de causa e efeito, reconheceremos no comportamento equivocado do nosso irmão condutas nossas do passado e teremos compaixão ao ver aquele filho de Deus mergulhado nas sombras. Então, passaremos a orar, pedindo ao Pai para que ele consiga perceber a luz e se modifique, na certeza de que um dia ele encontrará o caminho do bem, vez que todos iremos evoluir e alcançar a perfeição. Tendo a consciência de que devemos sempre amar ao próximo como a nós mesmos, e com o conhecimento sobre a reencarnação e a lei de causa e efeito, saberemos que ao fazermos algo contra quem quer que seja, estaremos fazendo a Deus, e o conhecimento destes preceitos será o melhor antídoto contra o desejo de vingança, contra o pensamento de animosidade e de malquerência para com os nossos inimigos, fazendo com que estes se diluam e passemos a viver em paz. Assim, devemos perdoar infinitas vezes, como nosso Pai faz conosco, sermos bons, praticar o bem com desinteresse completo, sem esperar qualquer retribuição. Dessa forma, não desejaremos cobrar de ninguém pela ajuda que lhe prestamos, nem sofreremos com a ingratidão de filhos, amigos, colegas e vizinhos. Neste caso, fazer o bem teve como objetivo único o amor e a satisfação do dever cumprido. Este ato, por si só, nos presenteia com a presença constante de espíritos de luz a nos encorajar e auxiliar. O homem que pratica o bem